de calar al espacio. Thank you. pode passar os nomes autorizados. Chama o para iniciar o repórter autorizado. Se tiver que fazer isso, por favor. 05 graças, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, janeiro 6075. Olha, 075, contato com a Câmara de Lages, fica no nível 3, 0, direto do Leva. 360, leva, 6075. como se atravessou o número 25 decimal 1, 9, 1, 2, 3, decimal 8. Ajuste em favor do transferência fone 0, leva 4 e fone contra regresso, por favor. 2, motor de Salvador, estação de extensão, desça para 2010, a gente já não faz boa turma. Assumption 7-1-8-9-9-5. Para 4 de 6, ajuste no 0, 1 4, 0, 1 4.